não me peças palavras, nem baladas, nem expressões, nem nada. Abre-me o seio, abre-me o seio, abre-me, abre-me, abre-me o seio. Deixa cair as pálpebras pesadas e entre os seios me apertas sem receio. A tua boca sob a minha, ao meio nossas línguas se busquem, desvaiam. Nós trocaremos beijos e gemidos, sentindo nosso sangue misturar-se. comprimir-se sem dizer.